seus dedos brancos e pretos de madeira, são irmãos da minha mão. Ele se reconhece dessa maneira, tocando junto um prelúdio no meu coração. É piano, piano, e sou você e eu. É no arpejo que volta a lembrança da primeira emoção, da minha mão perdida naquela dança. Das notas lindas me ouve pedindo perdão. Foi piano, piano, e sou você e eu. Teclas de ébano, teclas de marfim, sabem tudo de mim. Nota por nota você me criou, dançando na linha da minha mão. Sinto você doce até o dor, nos intervalos do meu coração. As notas vão desfilando sem fronteira, tudo é inspiração. Se cada qual compõe a sua maneira, devo se canta baixinho no ouvido do tom. Foi piano, piano, e sou você e eu. Teclas de ébano, teclas de marfim, sabem tudo de mim. Nota por nota você me criou, dançando na linha da minha mão. Sinto você doce até o dor, nos intervalos do meu coração. De marfim, sabem tudo de mim. Nota por nota você me criou, dançando na linha da minha mão. Sinto você doce até o dor, nos intervalos do meu coração. Nota por nota você me criou, dançando na linha da minha mão. Sinto você doce até o dom, nos intervalos do meu coração.